E o que a sua agenda fala sobre o Dodrio? É melhor três cabeças que uma. O Dodrio tem uma cabeça para a diversão, outra para a tristeza e outra para a fúria. Dodrio é um Pokémon super esperto porque três cabeças significam três cérebros. Este Pokémon inventa planos complicados para vencer as batalhas. Quando um Dodrio arruma tempo para descansar? Enquanto duas cabeças dormem, a outra fica acordada.